Torres, Salvador, C3897, muito boa tarde, ponto para a próxima. C3897, autorizado a linha de decolar, pista na 0, vento 1 no 0 graus, na 09. Linha de decolar, pista na 0, C3897. Yankee Uniforme, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 126.85.45, boa tarde, juiz Yankee Uniforme. Tarde, bom voo. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 2712, pode esperar a próxima. 2712, boa tarde, ali mantém no zero. Ali mantém 2712. Então, 3897, contato radar na decolagem e a saída da EL, submontanha nível de voo 320. 3897. Na 966, via chegada a mar e desça para o nível de voo 050, ajuste na 015. Contra Salvador, muito boa tarde, 3897, cruza 2000 da EL, motiva. Bono 9, correção, são 3897, contato radar na decolagem, via saída da EL, submantém nível de voo 320, autorizar direto Lisa. Top, direto 320, direto Lisa, 3897. 227, 2. Kilo Serra Lima, decolou 09, controle 120, décimo 8. 28, Kilo Serra Lima. Serra Lima, uma centena na Coral. Bom, meu Kilo Serra Lima, contato radar na decolagem, via saída Coral, se mantém a nível de voo 100. 100, Coral, Kilo Serra Lima. Azul 2712, decolou usando 0, controle em 120, décima 8, bom voo. 128, azul 2712, boa. 5, transmissão, pushback, acionamento, portão 2. Voo no 645, autorizado, chama o táxi. Chamará para o táxi, voo no 645. Salvador Controle, muito boa tarde. O Azul 2712, saída Conde. 2712, contato radar na decolagem, via saída Conde, submantém nível de voo 1970. 1970, 2712. Qual a ótima da presente, 3897? Não, 3897, agora de coordenação com o Centro Recife. Valeu. Não, 3897, autorizado direto módulo. Direto módulo, da 5 instruções para o táxi, com 142 a bordo, autonomia 3 horas 52, sendo que vai galera. 45, autorizado táxi para o ponto de espera, pistola 0, via Taxa Índia, ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 095, um bom voo. Obrigado, autorizado táxi, via Índia para a pista 10, quando próximo de 895, voo no 645. 2, se possível. Bom, meu Kilo Serra Lima, inicialmente mantém a proa de coral, informa o tráfego na sua posição 2 horas, 27 milhas, como nordeste, passando o nível de voo 110 para o 050, Wang 737. Sente, aguardando a rodeada de centro do Serra Lima. Está atingindo agora e vai manter uma centena do Serra Lima. Chama o centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.35. Centro Recife agora da 3897, boa tarde. Informação no momento agora é Kilo, nenhuma mudança significativa. Autorizado para a Vitória da Conquista, via rota do plano de voo, nível 160. Perfil de saída Arbor, após posição Elefa, curva direita após decolagem, pista 10. Transponder 5145, frequência do controle Salvador, 120.8. Autorizado Salvador, Vitória da Conquista, nível 160, rota conforme o plano, saída Arbor, após posição Elefa, primeira curva direita, decolada 10, transponder 5145, controle 120.802781. Azul 2781 correto, parte 3, chama pronto para o posicionamento. Chamará pronto para o posicionamento o 2781. Palma, meu Mike Iaco Juliette, mantém as posições visuais, corredor Veracruz, repórter através de Paripe, ajuste no 095. Papá Romeu Quilo, Serra Lima, tráfego superado, autorizado direto destino. 12 milhas e meia, tem como prosseguir agora direto destino? Papá Romeu Quilo, Serra Lima, autorizado direto destino. Paulo, meu Quilo Serra Lima, confirma o ideal para o destino? 246, Quilo Serra. 246. Bono 966, após o SAP, foi servido a 366, desça para 2.500 pés. Autorizado o final do procedimento RNAV da Pistona 0, reposto autorizado. 2.500, 15 após o SAP, 366 na PRO, autorizado o final RNAV, chama estabilizado 966. Barro meu Quilo Serra Lima, confirma o sinal de pouso? Responde pouso 2029 Zulu. 2029. Confere, Quilo Serra. Torre Salvador, Gomei 45. Bono 645, contato radar na decolagem, via saída da EL, submantenha nível de voo 360. Daniel 360, autorizado, Bono 645. Bono 966, informa o tráfego na sua posição de 11 horas, 7.9 milhas, rumo nordeste, mantém os corredores visuais de Salvador, a 1.500 pés. Sim, Kilo Serra Lima, para descida. Papa Romeo Kilo Serra Lima, desça para 4.000 pés, ajuste na 095, rapaz para a modificação. Serra Lima está em condições de resort, só você está presente, no comando da Negra, vai reportar para 4.000. Papa Romeo Kilo Serra Lima, plano de voo modificado 2021, no desça para altitude de tráfego, reporte passando 3.500. Então, meu Mike Eco Juliette, inicialmente mantém os corredores, informa o tráfego na sua posição de 3 horas, 3.7 milhas, rumo nordeste na chegada a Mari, passando 4.400 para 2.500, Boeing 737. Guardião 01. Guardião 01, não prossiga. Trazendo de Pituaçu, está no litoral, assumi para o horário vertical do Cidade Baixa, bom fim. Mas eu tenho 30 minutos de voo, Guardião 01. Guardião 01, no ciente, mantém o litoral sul, em condições visuais, a gente na 095, 500 pés. Reporte Farol da Barra. O Guardião Antecana da presente do direto para o Bocão. Guardião 01 inicialmente mantém o litoral, tráfego para pouso na 190, Boeing 737. O Guardião está no trecho do ATV, Antecana 410, São Cancelim. Seguinte, Guardião 01, autorizado direto à Cidade Baixa. 01. Visual com o campo, gol 1966. 1966, completo final do procedimento, chame o Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado. Salvador, boa tarde, gol 1966, 1,5 do 372, campo à vista. Gol 1966, autorizado pouso pista no 0, vento 1,00 graus, 1,09. E pouso no 0, gol 1966. 125, decimal 1, 122, 35, 1645. Alô, Salvador, é o T3283, muito boa tarde, no portão 9, assiste a informação, Juliette, autorização para Brasília, no 340. Então, 3283, ciente, um minuto, cópia, prepara a saída, Arboreleva. Arboreleva. Papa Romeo Mike Eco Juliette, reporte visual com campo Ceasa. Papa Romeo Mike Eco Juliette, para ingresso no circuito São Vitor em Salvador, frequência 118, decimal 95. São Salvador, Papa Romeo Mike. Romeu, mais quem é que Juliette preferiu? Passou a posição para a rota para a próxima visual com o campo, senhora. Autorizando o final 17, Mike F. Juliette, repórter terceira milha. Esse final da nossa milha, repórter na terceira milha, dois. Hoje era 6259, pronto para o táxi, 66, é o POB, fora de vista, até na Galhão. 6259, autorizado táxi para ponto de espera, pistão 0, via táxi para Índia. No ponto de espera, chame torre 1 ou 8, decimal 95, ajuste no 0, no 5, bom voo. Táxi é Índia, ponto 0, 0, 0, 2, 9, 5, 0, 5, 0, 6, 2, 5. 5-0, Kennedy, 1-0-1-5. Estamos com os 1-6 controlados, especialmente na área do 4-0, que nós estamos com o 1-5. Mike F. Juliette, autorizado pouso no pisto no 7, vento 1-1-0 graus, 1-0-9. Voo no 9-6-6, o solo foi aos 2-7, 1-2-1-9. 1-9, obrigado. Corre, Salvador, boa tarde, Juliette, 1-9, próximo, 1-0-0, pronto. Ativo, senhora, o 38, confirmando 3283, destino é Salvador, Brasília. Em Salvador, Brasília, porque nós temos um problema aqui no plano, o TAM 3283 consta como Salvador Ilhéus, no nível 360. Parece que foi feita uma CHG de mudança de destino. O senhor confirma essa informação? Agora, muito obrigado. Nada. A primeira chamada foi muito baixa, ok? A segunda já consegui identificar a nave. Aqui nós estamos com o nosso plano de maior peso do 1-7 para Brasília. Maciel. E no nível 340, confirma? Afirmativo. Gente, vou passar essa informação para o Centro, que o Centro também possui o plano para Salvador e Léo. Só um instante, por gentileza, vamos checar. Afirmativo, graças. Salve, Golo 966, tá com a sua escuta, livrou. Boa tarde. Golo 966, táxi Alfa, Juliette, portão 07. Alfa, Juliette, 07, Golo 966. Meu Bravo, Serra, Serra, ciente, não produz destino em condições visuais, 500 pés, ajuste na 095, é passe 20 milhas fora. É, 095, vai passar 20 milhas fora, Bravo, Bravo, Serra, Serra. Juliette, Alfa, 30, utilizado backtrack, frequência livre, funcionar? E 259, autorizado decolagem, vento 1-0-0 graus, 99. 259, decolou os 30, controle 1208. 208, Oceanera 6259. Controle Salvador, Oceanera 6259, passa 1400. Condições visuais, possível, solicitamos encurtar para a Dilema. Oceanera 6259, contato radar na decolagem, envia saída da EL, submanter nível de voo 360, após 2000, autorizado Lida. Após 2000, Lida, Oceanera 6259, passa 3600. Em Recife, o mesmo informou que receberam uma CHG modificando o destino para Ilhéus, a CHG das 19h37, modificando o campo, o nomeio, campo 16, para Ilhéus, e a rota direta para Ilhéus. Então, o mesmo solicitou que a companhia entrasse em contato com a Sala IES, realizando uma nova CHG para Brasília, para que possa ser feita a modificação do plano. Eu vou entrar em contato com a empresa e ver o que está acontecendo, que essa aeronave aqui, o 20, ela nem pode operar, Miguel. Aguarde, por favor. Gente. 3. Aracaju 203, bom dia, ó, Azul 2792. Bom. 6259, seria possível pro Admotiva? 6259, agora coordenação com o Centro Recife. Obrigado, guardando 6259. Fazer 101, não confio em posição. Confirma a atitude, guardião 01. Sané 6259, autorizar direto ao Mótiva. Mótiva, obrigado, 6259. Paulo Salvador, informação Azul 2785, não cumpre o gradiente ATC da saída, passando no nível 100, aqui no nível ZM de Salvador. Gente, Azul 2781, não cumpre então inferior até liberação do controle Salvador. Afirmativo, mantém 3000 até 2500 até a liberação. Afirma. Bombo 076, fly Terra Vitor 367, descend 2,500 feet, Kennedy 1015, clear, and never runway 1047. Panda 076 descending to altitude 4000 at 22,000, pass on that speed on Tunate 115, fly to altitude 367, clear for the RNAV 10 and 47. Não, 01, prossiga. Guardião 01, confirme posição. Guardião 01, ciente, mantém-se em condições visuais, 500 pés, ajuste na 095, reposte e asa. Fala, meu Vitor Charlie Oscar, boa tarde. Informação Kilo, confirme o pátio que encontra-se a pista que decola. Fala, meu Vitor Charlie Hotel, ciente autorizado para Congonhas via rota do plano de voo, nível 430. Perfil de saída da AEL, Leda, Motiva. Curva direita após decolagem, pista 10. Transponder 5155, frequência do controle de Salvador, 120.8. Guardião 01, ciente. Chame o senhor de Salvador, frequência 118, decimal 95. 7, 2, 9, 5. Rafa Romeu, Vitor Charlie, ótica correto. Para acionamento, táxi, chame a torre em 118, decimal 95, confirmando com a mesma os dados POB e autonomia. Testou noroeste, afastado 5 milhas, testou no retorno, sem interferência com 90 ou 97 para pouso no pátio. Ciente autorizado da presente, prossegui direto para o pátio sem interferir com a sinal da 10, reposte na curta para pouso, guardião 01, no QNH 10 no 5. 10 no 5, aguardará na curta, guardião. Estamos aguardando confirmação também do FMC em Recife, plano de voo e sala IS. Porém, parece que a sala IS já recebeu a CHG. Estamos aguardando confirmação dos mesmos. Ok, graças, estamos na sua escuta. 259, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. Salvador, o Azul 2781 está pronto para o puxo e acionamento. Azul 2781, autorizado, chame táxi. Posicionamento autorizado, chamada para táxi 2781. 01 ao final para o pátio do Graia. Pode ir 01, pouso a critério no Graia. Vento no aeródromo, 120 graus, 109, poste no solo controlado, Guardião 01. É, poste no solo controlado. Ah, meu Kilo Serra Lima, prossiga. Papá Romeu Kilo Serra Lima, acione código transponder 5136. Condor 076, established on the ANAF 10. Condor 076, complete final, Salvador Tower 118.95. Tower 1895, Condor 076, bye. Papá Romeu Kilo Serra Lima, confirme, prossegue instrumento para Salvador? Papá Romeu Kilo Serra Lima, voe Mari para interceptar a chegada, Mari, suba para o nível de voo 090, ajuste na 095, para interceptar a chegada, Mari. Tower Tower Condor 076, 6 miles final, for the ANAF 10. Condor 076, QNH 105, cleared land runway 10, wind 110 degrees, 10 knots. Clear land 10, Condor 076. O azul 2731 não está pronto para o táxi com 73 a bordo, autonomia de 3 horas e 4 minutos, alterna Salvador. Azul 2781, autorizado táxi para ponte de espera pistão no zero, via pátio 1 no táxi Índia, ponte de espera chame torre 1 no 18 decimal 95, ajuste no 0 no 5, bom voo. Táxi autorizado via pátio 1 no táxi Índia, para ponte de espera da 1 no 0, torre 1 no 895, o azul 2781. Zero 076 on the ground at 47, vacated by right, contact ground in 11.9. We're getting Fox of 129 at Condor 076, make it right. Fala meu quilo Serra Lima, ciente. Mantenha 0909 para o Odimar e repassar a descida. Repassar a descida, o quilo Serra Lima. Strong good evening, Condor 076, vacating the runway. Condor 076, turning taxi via Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet Gate 11, Condor 076. 781, Kinegal no 0 no 5, autorizado decolagem pistão no 0, vento 1 no 0 graus, 9 graus. Decolagem autorizado da 1, 0, azul 2, 7, 8, 1. São 3197, boa tarde, informação quilo, autorizado para o Galeão, via rota do plano de voo, nível 340. Perfil de saída da El, Leda e Irumi, curva direita após decolagem pistão no zero. Transponder 5162, frequência do controle Salvador, 120.8. Autorizado Galeão no nível 340 e a rota do plano de voo da El Leda Irumi 5162 no transponder 1208 controle. Tá 3197 correto, portão 10, chame pronto para o espelhamento. Sim, 3197. Tá 3283, escuta. Prossiga. Recebemos a informação que a companhia realizou um novo plano, estamos apenas aguardando a ativação do mesmo para a COPK. Ativa será serem estimadas? Na negativa, estamos aguardando uma confirmação do FMC em coordenação com o CGNA e plano de voo. Ok, não foi escuro, está aguardando, está 3283. Entendi. Uno decolou ao 50, 1208, controle, bom voo. 1208, azul 2781, boa. Controle Salvador, boa tarde, o azul 2781. Azul 2781, contato radar na decolagem, via saída Arbo 1, sube e mantém nível de voo 160. Sobe e mantém 160, o azul 2781. São 3197 autorizado, chame táxi. Controle Papa Romeu Quilo Serra Lima, no ideal desse. Papa Romeu Quilo Serra Lima, desça para 4000 pés, ajuste no 0115. 4000 no 0115. Azul 2781, autorizado direto Elefa. Direto Elefa, 2781. Qual o meu quilo Serra Lima, informa o tráfego 2 horas, 24 milhas rumo oeste, passando 055 para nível de voo 60, Alfa Tango 72. Ciente do tráfego, senhora, está no nosso esquete. Azul 2781, informa o tráfego 10 horas, 23 milhas, rumo nordeste, passando 090 para 4000 pés, Bravo Eco 9 Lima. Ciente do tráfego, azul 2781. São 3223, na escuta? Prossiga. Recebido novo plano para Brasília no 340, copia? Copia. Autorizado para Brasília, via Pêsulo 17, nível 340. Perfil de saída Arbor 1, após posição Elefa, curva direita após decolagem pista 10. Transponder 5176, frequência do controle Salvador 120.8. Papa Romeu Quilo Serra Lima, voz de TAP, foi Serra Vitor 366, desça para 2.500 pés, autorizado o final do procedimento RNAV da pista 10, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, Guerra Quilo Serra Lima, de 2.500 pés. 3283, correto, portão 09, chama o tampo, espécie, pelo menos. Chama lá, está pronto, confirmante, está pronto o portão 9. Gente, aguarde apenas o táxi da aeronave da companhia já puxando no 10, após ser autorizado. Guarda. No Salvador, voo no 099, tem essa informação. Voo 099, informação quilo, 1 minuto cópia para confins, prepara a saída Arbor 1, transição Elefa. Arbor 1, Elefa, voo no 099. Por Salvador, o TAN-3197 com 210 a bordo, 210, alterna Campinas, de 3 horas e 30 de autonomia. TAN 3197, autorizado táxi para o ponto de espera Pistão 0 via Pati 1, Taxa Índia. Ponto de espera, chame torre 1 ou 8 decimal 95, ajuste no 0 no 5, um bom voo. TAN 3197, livre táxi via Pati 1, Índia 10895, ajuste no 0 no 5. TAN 3283, coordene com a equipe de solo após passagem da nave da companhia Caldo, autorizado para o espelhamento, chame táxi. Camarada 3223. Bono 099, copia? Pronto para a copa, 099. Autorizado para Confins, via Pesulo 21, nível 360. Perfil de saída Arbor 1, após posição Elefa, após Elefa voa posição Nítibo, onde intercepta o eixo da aerovia e segue conforme. Pista 10, curva direita após decolagem. Transponder 5166, frequência do controle Salvador, 120.8. Voo 099, autorizado com seu 360 de Arbor, seguiu 2-1. Decola da pista 10, Arbor, 1, Elefa, transponder 566, controle 208. Voo 099, correto, portão 4, chame pronto para o espelho de funcionamento. Camaral, voo 099, Lima. É, Lima, torre 1895. 1895, grato. Torre de Papa Romeu, Quilo Serra Lima. Papa Romeu, Quilo Serra Lima, prossiga. Estabilizado. Na aproximação, reporte 5 milhas da cabeceira, que é legal, no 0 ou no 5. E reporta lá. Salvador, bom dia, tá 317, tá pronto, ponto 010. Ali negócio separado, tá 397? Afirmo, tá 317. Ali negócio separado no 0, vento 10 graus, 11 norte. Livre alinhar e decolar no 0, tá 317. Eu tô Serrarino, informo o tráfego da sala, alinhando cabeceira agora 10, ponto para decolagem. Serra Lima tem condições visuais, solicita mudança das regras do instrumento e procede para 107 disposição. Gente, não reporte para cancelamento, Quilo Serra Lima. É, dá presente, solicita cancelamento do plano IFR. Gente, então, plano IFR cancelando 02, base pela direita, reporte final 107, Quilo Serra Lima. Reportará, Quilo Serra Lima. Da 3283, 223 a bordo, Campinas, 3 horas e 45. TAN 3283, autorizado táxi para ponto de espera Pistão no 0, via Pati 1, Táxi Índia. Ponto de espera chame torre 1 ou 8 decimal 95, ajuste no 0 no 5, um bom voo. No 0 no 5, o táxi está autorizado via Pati 1, Índia. No ponto de espera no 0 chamará 1 ou 8 decimal 95. TAN 3283. 1 no 5. 7, passa 1200 para o 340 na Dael. 397, contato radar, contar o nível 340, saída da Dael. 340 na Dael, 3197. Possibilidade de voar direto da Dael, depois da Juiz? 397 autorizado para a Leda, após Leda Iruna. Ok, autorizado Leda, Leda Iruna. Muito obrigado. 3197. Azul 2781, chame Recife 1260 ao CRN 1288. Uno Romeu Quilo Serra Lima, no solo ao 05, autorizado a liberar via Apache 5, reporte pista livre. Zona 705, boa tarde, informação Quilo confere, Galeão autorizado via rota do plano de voo, nível 360. Perfil de saída da El, Leda e Rumi, curva direita após decolagem, pistão no zero. Transponder 5174, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Rogando Rio Janeiro Galhardo, presente a rata do plano, vai ao meio da Quirome, da 10, boa direita. Quando está estacionado, paga 208, controle, boa 705. Zona 705, correto, portão 7, chame pronto, espera que acionamento. Tá 3283, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento no 00 graus e no 09. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, tá 3283.